Eu tô louvando ao Senhor. Eu tô louvando ao Senhor. Infelizmente muita gente pensa que ser crente é ser careta. Mas te convido pra parar e me ouvir onde quer que tu estejas. A minha crença não é baseado nem cachaça ou futebol. Em nosso peito tem uma chama acesa e brilha mais que a luz do sol. E clareia onde quer que eu for pra falar. Mas te convido pra parar e me ouvir onde quer que tu estejas. A minha crença não é baseado nem cachaça ou futebol. Em nosso peito tem uma chama acesa, brilha mais que a luz do sol. E clareia onde quer que eu for pra falar.